Lúcio CTs Produções ao vivo. A partir de agora, as emoções vão a mil com o DJ Show do Pará. DJ Brás, é agora, meu DJ. Nosso top play, né, Lúcio? Bora ver, Lúcio! Bora que o DJ Brás tá na área, papai! Alô, Igarapé-Açu! Bora pra cima, bora! O repertório inconfundível. DJ Brás é sucesso incalculável. Um, dois, três, bora! Pra começar, vida Nilson, é nóis, Nilson! DJ Brás. O meu nome e o teu numa árvore. Pra começar a machucar, bora ver. Eu marquei sem perceber meu coração. Que é a nossa linda história de amor. DJ Brás eletrizando a galera. Meu jeito de amar, não vou esquecer. Deixa eu passar a visãozinha por aqui na minha ponta esquerda. Família Malfado hoje peso com a gente. Um abraço, meu povo grau! Ser feliz e ter com favor. Como o quê? Tomar banho de chuva só nós dois. Essa voz também entrou, a família acabou o sossego. E a patroa Josi por aqui, o DJ Brás, valeu pai. Certo aqui hoje no Cruzeiro. DJ Brás, comandando o maior e o melhor show de marcantes do Brasil. Prazer em cantar com vocês. O prazer é nosso. Bora ver, bora. Com você, aprendi a dar valor a quem me ama. Deixa eu passar a forte, Josi, minha amiga Débora, aqui de Guirapé-Açu. Não poderia faltar hoje nesse grande evento, por sinal, né, pai? É aniversário da cidade de Guirapé-Açu. E hoje, a onda com a paralhagem aqui no Cruzeiro, viu, gente? Meu jeito de amar, não vou esquecer. Teu jeito de me tocar. Meu parceiro Eric Play, também o Guilherme com a gente. Um abraço, meu irmão, como é que é? É nóis! Desculpe ser feliz e ter um amor. Tomar banho de chuva só nós dois. Escalando do grau. É que nunca segue o rio do nosso amor. Para sempre. De tudo, Alex e Bruno, nosso Claudinho, mal fala pra São Alex. Te esquecer, faz tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. A fera das marcantes. Se que esquece, encontro a sua foto. E hoje eu? Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Mata a saudade, pai, mata! Toda noite sozinha, meu quarto, se você é o meu lar. Josiel veio de São Paulo, curtiu a fera que era peço hoje. Também quero abraçar forte, meu amigo particular. Meu parceiro Ângelo Mix, que tá lá no Benilson. Meu parceiro Boris. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. DJ Brás. Atenção, minha equipe da produção, rapidão, viu, pai, no telão. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Volte pra mim, te amo demais. Nossa história é linda. E bola assim pra cima, e bola assim pra cima. Thank you. DJ Brás, gravando ao vivo com Lúcio CDs. Sente o quê? Sente o quê? Sinta no ar. Vamos dançar! No coração, a emoção de estar aqui. Ouro Negro! Não adianta esconder a nave, ela vai decolar. Léo Marley com a gente também no show. Tinha uma falada, abração forte, Léo. Um abraço, meu parceiro. DJ Braz eletrizando a galera. Guri, pode acreditar que ele é poderoso, o poderoso Rubi. Guri, tem o Júnior considerado o Júnior Moreno e o mestre Gilmar. Você é o quê? Você vai voar. Rubi, faz a pedra. Eu tô falando do poderoso Rubi. É um show de som que contagia. Meu parceiro Pedrinho, as contabilidades veio de Belém, curtindo com sua esposa Letícia Melo. Dedê Prestação, parceiro Hugo e Somadão e Hugo. Bruno e Trio, fica ligado. Sacote, balança e bora! DJ! Magnífico Ouro Negro. Veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. Não era não. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Vamos falar, Lúcio. Vou te falar, você não vai. E a equipe clica, ela não quebra. Parceiro Maraco, o Bidguinha, a Belton, o Anderson, Baratinha, Baratinho no churrasquinho, Baratinha, suas mulheres, né, Baratinha? Mil graus. Bem, vamos, pelo amor de Deus. Chega primeiro lá, onde você for, eu vou com você, me tira de casa, eu quero te amar. E quer curtir, ele quer dançar, vem, vem, vem. Magnífico Ouro Negro. Esquema essa forte por aqui, Vivores. Família GDM de Castanhal. DJ Alex, também o Jack Cigano. E Jack! Jack Cigano, abraço, meu parceiro. Um abraço, Brás, é nóis. Vou mudar esse filme. Uau! A razão e te esquecer. Recuperar meu coração. Me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Família Bom falando aqui, presos com a gente, meu gente. Diego do Sul, Ataíde, meu pai. Abração, meu Igor. Paixão, o roteiro que se escreveu. Vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Tudo final muda. Vou mudar o final, mudar o final. Sacudindo, balançando, estremecendo em hora, peço, vai, vai! Nosso safadinho também, nossos caras de pau, vira pessoas, curtindo a nossa pega. Me dá abraço, meu pai, abração forte, Brás! Pra cima, Boris! Faz a garra! DJ Brás! Por quê, por quê? Sei que foi tudo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Deixa eu te falar. Me dá só uma chance pra recomeçar. Quantos planos? Pena que a gente. Meu empresário Bruno aí do Mercado das Carnes. Ai, ai. Abraço, Bruno. Chutei. Você me desprezou e o nosso amor. Ô, Bruninho! Felidade! E os Vitinho com a Ribitinho? Meu carinho e o meu. Mal falado, bem bom, pelo amor. Magoou. Não vale a pena te entregar meu coração. Não dá. Viver sem ti, amor. Preciso de você. Cê vai dizendo que é o fim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma, só. Mais uma chance, vai. Pro nosso romance. Não sei mais um lance. Desses que se vai. E vem, vai. sinto tão sozinho, precisando de você. Amor, sem teu carinho. Deixa eu abraçar forte o Rodrigo do Meu Digo. E a Nayara, a Evelyn com a gente, a Márcia. Aí do Bom Jesus, um abraço, gente. Valeu! Não sei mais um lance desses que viva. Que vem, vai, que vem, vai, que vem, vai, vai, vai! DJ Braz, um DJ Zão. Tuba, também os 500 da Nike, os 500 da Bike, né? De Uberlândia, também o Thiago Carlinho e também o Matheus juntinho com o Maiozinho. A gente vai conhecendo os amigos de Grapeçu, nosso povo da cidade de Grapeçu, que veio abraçar forte a nossa fera aqui hoje no Cruzeiro, viu, gente? Muita coisa boa pra rolar aqui! Ainda tem o Gargaminha, ainda tem o Açaí aqui, o nosso ataque da fera! Muita coisa boa pra detonar aqui hoje no Cruzeiro! Banda Puro Desejo, com DJ Léo e DJ, a nova onda do Pará. Morena, sofri demais quando você me deu fora. Passa forte por aqui, viu, maluquinho? Cássio Silva, Michel, o Matagato, o parceiro David lá de São Cristóvão, nossa minha irmã. Eu também não me valorizei. Entrou. Entrei na academia, eu malhei. Dei a volta por cima e hoje te mostrei meu novo namorado. Vem, DJ Bra! Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor. Cleitinho do Pará, também o Tinho PSC. Nossos garotinhos mal falados, viu, gente? Abraço a vocês. Um, dois, vai assim. Lúcio Celes. Bruno Monteiro. Sacode, sacode, sacode, sacode, sacode, sacode. Bruno Monteiro, DJ Brás e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Persona DJ Brás, solta som. E não dá não, e não dá não, e não dá não. Não dá pra esconder. Tem como, né, pai? Zezinho e Yuri, aí do rock, o patrão, né, Zezinho? Esse amor que me faz tão feliz quando estou com você. Vida inteira? A vida inteira quero estar ao teu lado, porque te amo tanto assim. Dança, balança, sacode, galera, peço! No super dinâmico, vou te namorar. Abração forte do Anivaldo, com a gente do lanche. Esse sim é considerado um aqui, né, pai de Grapé Sul. Abração do Anivaldo. Um abraço, parceiro. Você, porque te amo tanto assim. Netinho mexendo com as emoções. O nosso romance é nosso. Meu parceiro Netinho, que bateu forte na mídia do nosso evento, meu Deus, Assis. Aqui do Cruzeiro, na Rádio Princesa FM. Abraço, Netinho. O homem que comanda em Grapé Sul, Fogo Dinâmico. Super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto. 16, 17, viu? Festival do Mexilhão é tradição na cidade de Maracanã, né, pai? É dezembro, pai, é? Dia 16, 17 de dezembro, festival, quinto festival do Mexilhão em Maracanã. E você é o nosso convidado tão especial. Tem a onda sonora do meteoro, o maremoto e também o som da fera, né, pai? Tem aqui cortesia, né, pai? Cortesia isso aqui, pai? Sai cortesia, cortesias na mão do DJ Sai pra você curtir a fera em Maracanã, viu, gente? Bora pra cima, então! Quem tá só esquentando por aqui, ó! Sacode, sacode, sacode, sacode, balança! Farmácia Econômica com a gente, né, Padre Vila Peçu? Abraço, Branquinho! Um abraço, Brás! DJ Brás! Amor, amor! Eu! Me encontrei com você! Me apaixonei mais! Meu parceiro DJ Matrix com a gente! Um abraço, meu preto! Vem cá, vem cá! Cai o bigode, Leso! Abraço a você, Gil Pai, valeu! Você é minha garota, vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Já brincante! Pra perto de você! Pelo amor de Deus! São forte! O sucesso está de volta. Banda R-Vox. Eric Play, abração Hugo da Van. Não abra seu... Ramon Mecânico! De mim, pense no que vai falar por aí. Vou me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Cala sua boca. Nossos moleque doidos de Belém curtindo aqui. Amanhã também. O Monteirinho, meu Monteirinho. Te iludi, te enganei. O pior, o jeito que você fez. Estremecendo o cara, peço! Alô, galera, como é que é? São amores, amores que matam, amores que ferem. Vamos nessa, DJ Braz! Segura! Banda, quero mais. A gente quebra essa forte, nossos Croco Live de Belém. Também curtindo aqui nossa fera, Guilherme Persu. Abraço, DJ Braz, valeu! Tô aqui na fera. Amigo, te pergunto como tem passado. É que me falaram que estava sofrendo, chorando pelos campos, escolhendo hoje. Aí como um louco. A gente quebra essa forte, meu empresário Alcides com a gente. Ele tá ajudando o Branquinho, né, pai? Da rede de farmácia econômica. E também preço baixo, abração forte, Alcides. Abraço, meu parceiro. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que apagam. São amores, amores que matam, amores que ferem. Todo mundo na colina, só limpeza, aquele abraço, hein? Um, dois, três. Mil Grau. Irmão, pelo amor de Deus. O que todos querem é só separar nós dois. Se é o que querem, vou continuar te amando. E não de engraçado. Vamos dizer o que a gente sente, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando. Te quebra essa foto por aqui, minha equipe de segurança fiel. Preste só me meter em casa. Um abraço a você, viu, gente? Valeu. Nosso amor, o nosso amor, todos querem por um fim. querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. Pedrinho, as probabilidades, manda avisar que ele tá te voltando. Bora pra cima! E cara, pessoa hoje e amanhã nós somos no Cid de Bonito, né, Wallis? Mais um do Marcelo Boris. Eu quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Opa! Mas eu te amo. Vem saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Família do Fissor, que abraço você, viu, gente? Família do Fissor no circuito, valeu! Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço. Vocês estão longe de ti. Abração forte por aqui, nosso parceiro. Perna lá do Uberlândia, né, pai? Nossa, perna! Sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Doe pelo que eu te fiz, quero tanto te fazer feliz. Esquece o que passou e vem ficar comigo, amor. Olha o pianinho, e olha o pianinho. Isso aqui tá solteiro, joga o bracinho pra cima. E bate na palminha, e bate na palminha. E um, e dois, e três, vai assim, ó. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Aumenta só meia dúzia, tá, pai, aqui, ó. Escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Vou baixar aqui, tome daí, tá bom, pai? Lúcio Cereis. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. Vai te pegar? A fera das marcantes chegou daquele jeito. Cuidado com a fera pra ela não... E o animal? O animal que tá chegando, ele é o perigo. Olha a batida, olha o grave, olha o peso, esse é o bicho. Joãozinho, açaiag... Nossos malandros do Mira 4:20 com a gente na Peçu. O Eduardo, Fabiano, Emerson. Alô, Marcelão! Cuidado, sai da frente, ouro negro tá chegando. E olha as garras. A gente tá aqui, João Fúria, na minha direita, o Paulinho, você vê, viu, pai, rapidinho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho. Olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. E um, e dois, alô, Igarapeçu! Hoje eu vou tomar várias cachaças. É isso! Os garotos mal falados, aquele abraço, meu pai. Nunca vou esquecer de vocês. Eu vou puro negro, traz várias garrafas de chandon. Mil graus. Bota whisky dos patrão. Eu tô chegando, aí novinha vai logo se preparando. Festa de patrão, as garimpeiros no comando. Chama as amigas, hoje tem tequila, tá tudo no... Alex, Bruno, abraço, Alex. Desce mais um whisky, quero te ver dançando. Adoro desse jeito quando você vem esfregando. Cidinho e Edilson, hoje tá daquele jeito. Siroque tá na mesa, é só patrão, é ouro negro. Dourado vem na rima, olha o grave, olha a batida. Joãozinho, Açaiag, Braz, Wesley, sente o clima. Trabalha a semana toda e hoje eu tô podendo. Sai da minha frente, hoje eu vou com os garimpeiros. Alô, João Fúria, rapidinho, João Fúria. Rapidinho, João Fúria. Tomar várias taxas ao som dos garimpeiros. Hoje que eu não volto pra minha casa, eu vou puro negro. Jociel, vem de São Paulo curtir nosso festão aqui, que é na Peçura, Jociel. Um abraço pra você, menino. Um, dois, três. Sou assim, meu irmão, como é que é? Os seus olhos, ouço o que eu digo, fez tudo errado. Favinho, aí das suspensões com a gente, sua esposa, Rayane. Toda rapaz da BG, abração. Eu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível por ti. Você não cuidou de mim. Sim. Pedrinho. Dali, Pedrinho das Contabilidades! Irmãozinho, família, conexão Jamaica! Abraço, irmãozinho! Jogar no lixo tudo que passou. Sacudindo o balanço, me estremecendo, vai que vai! Pra cima, galera, peço! E a equipe do som, a Thaís com a gente, curtindo aqui nosso show! DJ Matheus, Igor, Thiago, Thales, que abraço vocês! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Olha o parceiro Clebinho com a gente, Clebinho. Um abraço a você, meu garoto. Como é que é, meu irmão? Vai morar daqui. A chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar. Bora ver, de um fúria na direita, de um fúria. Sou melhor que você. Um, dois, um, dois. Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima. Palminha, palminha, palminha, palminha. Um, dois, três. Eu vou deixar você partir. Olha o parceiro Evaldo caminhando com a gente. Homem que faz a cabeça do meu povo de Garapeço. Cleitinho, Rubinho, Vando Boy, os sem noção! O que me fez chorar? Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do tal, eu vou ficar. Sacote, balança, embora, embora, embora! Ei, Jesus, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu carro. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Ronaldinho na área! A morena tá aqui, tá? Pedrinho das Contabilidades, que é nosso, você, garoto! Vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que cantar os trechinhos uma vez. Vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, que vai, vai, quicando, vai, quicando. Quicando, fica, vai, quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai quicando, vai tentando, vai quicando, vai tentando, jogando a bunda, vai tentando. Alô, minha produção aqui pro Joaquim, vai, viu, pai? É o fim. Dá onde pro rapaz aqui, ó? Vai que vai que vai que vai que o cara morrer. Vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. Jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando. Jogando a bunda, já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sabe. Sacode, sacode, sacode! Fidel! Mais uma pro repertório mais estourado do Brasil. É o daí o Playboy. Vai! No baile de favela, essa tá dando problema. No baile de favela, essa tá dando problema. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Aldaí que tá mandando pras meninas violentas. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então senta, então senta e arrebenta. Então senta, então não senta, não senta e arrebenta. E a garrega, né, pai? Dia 15 de dezembro, o som da Thaís vai entrar na palavra, gente. Ela, no bailão sertanejo, vai ser bagulho doido. E arrebenta, a loirinha senta, ela senta e arrebenta. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta e arrebenta, vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta, vai senta, vai senta, vai senta e arrebenta, vai senta. Senta e arrebenta! É a pegada da galera. E é o daí, Playboy. Só na envolvência, vai. Um abração forte por aqui também, Gaceiag. O Emerson da Panificadora Predileta. Ele e o Juninho Moral. Pra minha rapaz, em frente à fera, né, pai? Olha só, Juninho. Mas a novinha do Gigia não quer saber de boneca. A novinha do Gigia não quer saber de boneca. É só trepa, trepa. Tapa na xereca, só trepa, trepa. Tapa, tapa. Tapa na xereca, só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. Trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. Eu chamo a Tati, a Vanessa e também chamo a Luana pra fazer amor gostoso em cima da minha cama. Chama a Tati, a Marcela, também a Rafaela. Tô daquele jeito doido pra ficar com ela. Oh. Trepa, trepa. Tapa na xereca, só trepa, trepa. Tapa na xereca, só tapa na xereca, só trepa, trepa. Tapa na xereca, vai. Robinho Mecânico! Pedrinho das Contabilidades, que abraça você, meu garoto! Edson, esposa Letícia, Melo de Belém, curtindo aqui a fera, nação! Um abraço! Yes! Mas a novinha do Gigia não quer saber de boneca. A novinha do Gigia não quer saber de boneca. Vibração, vibração, emoção, emoção, adrenalina total. Com o DJ Show do Pará. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás, o original. Olha o forrozinho chegando pra você dançar, se legal, como é que é? Eita, Rubinho! Decreto liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Agora aguenta ela e as amigas dela. Coitado do cara, coitado do cara que largou. Eu já tô vendo ela bebendo, ela dançando, ela dançando. Nunca fez, e tá lembrando que já bebi. Bebeu, desceu. Coração pro Jean, também o Biruta. Aí do Mercadinho Lima. Chopitel na quebra firme, né, pai, hoje. Pra cima, Pedrinho. Vamos lá, Lúcio. Olha o decreto. Liberado pra ela, que foi abandonada. Coitado do cara, Rubinho Garoto, Marcelinho, nosso Marcelinho. Me tá lembrando que já teve ex, tá nem ligando, já passou a vez. Reza pra não se arrepender. Quando ela começar a rochar na batida do paredão, bebeu, desceu, bobo no chão na batida do paredão. Bebeu, desceu, bobo no chão na batida do paredão. Bebeu, desceu, bobo no chão na batida do paredão. Bebeu, desceu, bobo no chão. Repertório novo do Safadão. Vai envolver sem a batida do papai. Do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta, sacode o médico. Diz aí. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Como é que é, Pedrinho? sobe, sobe, só sobe, só sobe, sobe, sobe, sobe. Eu disse vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Gente, próximo dia 15 de dezembro também tem a segunda edição do American Pie. A festa, o Raimundo Barros, viu? A primeira foi um sucesso, imagina a segunda, hein, pai? Bom, pelo amor de Deus. Essa dança. Joga a mãozinha, vai. Toca a corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do... Bora pra se brigar, abenço, como é que é? Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Tá fenomenal, Márcia Felipe. Vai descendo, vai descendo. Família Prime com Edioteiro, Wagnerzinho Pressão, Márcio Vida Louca, Haroldo Pressão, nosso Haroldo. Sobe, sobe, sobe, virada pela... Bora ver, branquinho! Jeito de santa e de santa não tem nada. Sempre preparada, tá na minha parada. Mas só do rei deixou ela revoltada. Ela deu na minha casa toda perfumada. Passar forte por aqui também, Sayag. Meu amigo Ulisses, com a gente vindo pra sua, viu, Ulisses? Abraço pra você, meu preto. A gripe, pai dela. Senta, senta e concentra. Experimenta. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Olha, chegou o brincante do Gargaminho, moleque. E vem devagarinho, mas tá aqui tu representa. E sempre concentra. Remédio gostoso que o pai te arrebenta. Fugitivo na área. Simbora! Eu tô mal. Olha o Milo! Eu tô maluco! Tô pensando! Família Black, nossa, vocês viram também! Já por aqui na nossa festa! Um abraço, DJ Brás, valeu! Você só vai lá em mim, me deixando todores. Pô, rapaz, o que eu faço pra nós desfazer um set? Vou te levar pro baile quando eu terminar o set. E quando terminar eu pego, pego, pego. E quando terminar eu pego, pego, pego, pego. Eu pego, pego, pego, pego, pego, pego. Pra tomar dança ela fica louca. Quando o bebê ela se solta. Vai, toma! Vai, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, sua gostosa. Vem pegar, paga, né, pai? Eu disse, toma, sua gostosa. Vai, toma, toma, toma, sua gostosa. Vipes, irmão, pelo amor de Deus! Vipes. Faz o sinalzinho da amizade. Faz o que? Faz? Faz o sinalzinho da amizade. Sinalzinho faz. Big Band S.A. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, tonteou. Veio a dona, foi a lona, foi quem eu. Robertinho, abraço você, viu, Robertinho? Nós, meu preto! Sempre fui guerreira, mas foi de primeira, me vi em defesa. Os grãos do grau, abração forte, meu gente, valeu! Perder a vida de solteira, quero ser está contigo na minha cama, juntos coladinho. Sem maquiagem, meu malho. Vou te ter sexo na banheira, vou te dar canseira, quero do início até o fim. Fixo o olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a mona com você. Seu amor. Você deve ver a parte do Joãozinho já circulando no salão. Com o parceiro maluquinho da fera, cinco conto, viu? Veio a dona, fui a lona, foi queiro. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu. Nocauteou, ponteou. Fui a dona, fui a lona, foi queiro. Se é sucesso, a gente faz. Big Baby de todas as tribos. DJ Brás, DJ Brás, DJ Brás. Aqui a sequência é espetacular. Quebra essa forte, rapaziada da Norte Mecânica com a gente. Fechadão com a venda titânio. Rapaziada do apoio total aqui aos caminhões, a equipe de transporte da fera, né, pai? Norte Mecânica, fechadão com a fera, viu? Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E bate na palminha, e bate, e bate, e bate, e bate. Gado Paissandu, tá aí, tá? dizer que aqui em Guarapé-Açu a maior torcida é a do Paysandu, é verdade? É a do Paysandu, não é? E o Papão, por sinal, ontem ganhou e tá uma vitória, viu, gente? Pra conquistar a permanência na Série B! A galera do Clube do Remo tá aí, tá? A do Paysandu tá na área também! E quem é flamenguista faz barulho! Só quem tá solteiro, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, na palma, na mão, na palma, na mão, na palma, na palma, na palma, na palma. Um, dois, três, vai! Bora pra cima que o bagulho começou a ficar doido, viu, pai? Construção, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir, vou dançar, diz aí! Vou curtir, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo. Que comanda? O som é digno de muito brincante. O comando é do jeito entrar. Uaba! Só quero dançar, venha sentir calor. E o Gagaminha hoje? É só amor. Bom? Vou viver a vida em paz. Hoje vou no ouro negro dançar. Hoje vou no ouro negro dançar. Sacode, sacode, sacode! Te fichar aí, Pedrinho! Uoba! Robertinho, Alex, da segunda de Marituba! Ontem na fazenda e hoje juntinho com a gente na fronteira, né, bicho? É bole, bole no compasso da menina. Venha porque ela te ensina como é pra rebolar. Lorinha, traz de braço, Lorinha! É bole, a galera toda grita quando começa a cantar. É bole, bole no compasso da menina. Venha porque ela te ensina como é pra rebolar. Passando o brega, ela rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Rebola, beira, rebole na ladeira. Rebolando, bora, leda, não pare de rebolar. Rebola, beira, rebole lá na ladeira. Abração forte pro Jean, meu minuto, Mercadinho Lima. Chopitel, quebra firme hoje, meu irmão. Banda, banda, banda, voo livre. Mete ficha, mete ficha. DJ Brás, the number one. Letícia Mello, abraço forte, meu parceiro, meu empresário. Pedrinho das contabilidades hoje nessa fronteira bonita, hein, meu irmão? Lindo de corpo. Ele é o DJ de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos ver certinho que a galera quer. Quer chamar atenção? Ele que faz. É uma base de apoio de segurança, viu, gente? Aqui atrás da nossa fera, viu, rapidinho? Manda ver o show do pop som. Quem comanda é você. Dinho, dinho, arrepia. Por trás da lona, viu, pai? Por trás da lona. Agita, vamos lá. Dinho, dinho, arrepia, dinho. Agita, vamos lá. Família do Fissão, um abraço pra vocês também, viu, gente? Valeu! Dinho, dinho, agita, vamos lá. Dinho, dinho, arrepia, dinho, arrepia, dinho, arrepia. Vamos lá, vamos lá. É o intenção, e agora vai tocar. Pra fazer você dançar, balançar a noite inteira. É o intenção, arrebentão de puro saque. Pra você se balançar, agitar a noite inteira. É o intenção, o arrebentão. É o intenção. Rubinho Mecânico, nosso Rubinho. É o intenção. Um abraço, meu garoto, como é que é, meu irmão? Ei, baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Então vem, vem. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda o livre, manda o som. É de levantar poeira. Dinheguinho, agir. agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. DJ Quinho agita, ele que comanda, faz as melhores mixagens do Pará. É o DJ Igor tá aí, só com a gente! Vou dar um giro, vou dar um giro. Quer mandar um abração forte e mandar o DJ Igor dar um chega rapidinho aqui, é do nosso comando, viu, pai? Lá do Ataí de som, Igor, rapidinho, Igor. Vai detonar, vou dar um giro, vou dar um giro. Esse primeiro no seu bairro vai tocar. Vamos girar, bora! Vou dar um giro primeiro, juro. Lá no setor. Esse tá focando no seu setor. Lá no setor, né, pai? De lá e vendo para a terra. É, desgraçado. Porque eu sou desse primeiro, esse senhor. Vou escutando um barulho no Guamar. Som da galera com certeza tá pular. Dou um pulo no bairro da queima. Meu parceiro, William, não chega a mim, William! Meu irmão. E de Elson, som da galera, agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse menino do seu bairro vai tocar. DJ Edilson, e de Elson, som da galera, agora vai detonar. Também o Clebson com a gente também, de Donizel, curtindo aqui nossa fera, viu, Clebson? Meu parceiro Clebson metendo ficha na fera, como é que é do garoto? De longe, DJ Brás. Negro. Tupinambá. Abração Jubileu do Maranhão, abração Jubileu. Tupinambá. Vem, pelo amor de Deus. Que sempre foi rei, nunca perdeu sua majestade pra ninguém. Tupinambá, Tupinambá. Ah, é o Jubileu de Maracanã, né, pai? Graças ao Jubileu. DJ Dinho e DJ Toninho é a união que fazem a força pra vencer. Tupinambá, Tupinambá, Tupinambá. Olá, os amigos, equipe! Os anjinhos da Globação Forte, você, meus anjinhos? Caldeirão, sangue quente, perder. Escute o som do trem e terra assim bater de longe. De longe, de longe, de longe, de longe. E um, dois. Um, dois, três, bora. Essa noite eu vou sair. Vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar. No papo desse vou estar. Abração forte para o rapaz da Portuguesa na Vila do Prego, né, pai, no Jambu. Vai estar o somzão, tá aí de porra, dia 4 e 5 de novembro, viu, gente? Próximo finalzinho de semana. Várias bandas pra você dançar. E o quê? E o quê? Atendimento sempre especial. A pendência é meu irmão, pelo amor de Deus! Toma! Bora ver, meu irmão! E aí, branquinho? O aniversário de Grapeço! Mas o show é de vocês aqui no Cruzeiro, meu irmão, como é que é? Um, dois, três, assim, ó! DJ Brás. E aí, DJ Brás? Solta o som. And you never catch a girl when she and a cold red. Tell them it's a nothing no go so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go so. Não, não, você no gago, abraço, viu, gago, abraço você, garoto. Um abraço, meu preto. Well, in a bedroom and a woman to down. Rodrigo do meio dos Jogos do Grau. Abraço, Rodrigo. Nossos mal falam da São Forte, vocês. DJ Brás. E bicha, pai. Um abraço forte, minha amiga Pimentinha. Abraço, Pimentinha. Um abraço, DJ Brás. Solta o play, Lúcio! DJ Brás. DJ Brás, Brás. Um, dois, três, bora! DJ Brás eletrizando a galera. DJ Brás, o consagrado. Mexe. Mexe. Um, dois, três, bora! Joga tudo pra cima e garapeia suas sinais marcantes com o DJ Brás. Joga! Pedrinho, mostra que tu sai, bora ver, pai. Mete ficha! No caqueado das marcantes com o DJ Brás. É João! Giovanni William Pereira! A Venera com a gente, o Ramires! E a equipe TF de São Francisco da Solução, viu, gente? Valeu! É nóis! Passa a curtir pra balançar. Quem se lembra? É uma homenagem pra aquele gatinho. Soquete, João Barra. Soquete, namorado de carro. Que é uma tremenda catblog. Já me cansei de pedir para você deixar de ser catblock, mas só que você sorri à toa e nem quer saber. Mas que catiroba metida gostosa, por ser bonita quer ser poderosa, não passa de uma plock de filhinho de papai. No batidão! É assim, ó! Nossos badalos do Mira Quarta! Ainda 4h20 de Garapé Sul, né, pai? Eduardo, Marcelo, Ramon, abraço! Meu amor! E aí, amor? Preciso saber! Onde está, vai? Onde está você? Que não tá aqui pra gente se amar. DJ Brás! Quero te abraçar. Sentir o teu calor. E vem o quê? Vem me aquecer. Pra gente, né, pai? Preciso de você. Faz a garra. De mim. Um, dois, três, bora. Qualquer coisa pra ouvir. Sua voz é mais pelo meu nome. Meu amigo Raul com a gente de Belém, Raul! Ele tava de lugar que a minha veio numa fronteira bonita hoje, né, pai? Se você nunca. Ai, Raul! Se te escolhi, era de ilusão. O que tô vivendo vai me perder em vão. A polícia me levou quando você me confiou. E tinha alguém frente ao portão do teu prédio. Não era, não! Não era a sensação. Foi uma declaração que eu fiz para você, amor. Um coração. Bora que tá até a tampa, bora, está até a tampa, meu irmão! Se você se se for menina. E por sinal, meu gente, hoje domingo tem o Cio da Cidade de Bonito. E a fera vai estar por lá no Clube do Bueira, viu? É nóis! Magnífico Ouro Negro. Ouro Negro. Mais uma do campeão de bilheteria Borges, né, pai? Mais uma dele hoje, garoto! Vem, DJ Bra! Não vem nada do Borges, mulher. Vamos acordar. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa do Ouro Negro.